Correo desde 138, 4 horas de promedio, Sano Galeão. Voo número 12, não está autorizado o táxi inicialmente, está através do gate 612. Isso também está através do portão 612, agora me deixou. Juliette, livre de colagem, pista 1 a 7, vento 130 graus, 1 a 9. Mantenha a posição através do 612. Mike Lima Juliette, decolou aos 42, controle 1, 119, decimal 35. A chamada 1935, Mike Lima Juliette. Lima Uniforme São, autorizado ingresso, opção 1 a 7, rebaixo pronto. É, certo, tem alguma previsão para deixar de esperar essa data aí? Não? Tem previsão, já está até há 2 anos. É. Obrigado. Solo Salvador, acionário 61140, 8, a bordo, altero na Natal. 2 horas e meia de autonomia para baixo. O Janela 140 está autorizado o táxi até o ponto de da 10 via Índia, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, ajuste no 014. Só confirmando o POB 185. Negativo, cara. 8. 85, ciente. Gol 621 seguindo o Airbus da Avianca, está autorizado a prosseguir com táxi via Pátio Índia até o ponto de espera do ano 0, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14. Bom, no 014 via Pátio Índia, seguindo a nave da Avianca, ponto de espera da Torre 395, é o 0, Avianca. Bom dia, vou na 621, ponto de espera aqui, 0, pronto, número 2. 621, muito bom dia, mantenha a ponto de espera. Aqui, Lima Uniforme Tango, livre de colagem, pistão 17, vento 120 graus, 119. Reporta ao término, na escuta permanente. Ao foi ajustado, no plano retorno, na escuta permanente. Thank you. Alô, 46, controle 119, decimal 35. 0935, Lima, uniforme Tango. Pode ser 140, pode ser a prova. 6140, a linha e decola, pistão 10, vento 110 graus, 109. A linha decola, 10, Cenérmia. 2-1-D, falou 5-1 no controle, 1-1-9 decimal 3-5, bom voo. Canal 3-5, bom dia. Salvador, Alfa e Tango, finalizamos o revólver, no pátio 3, posição 3 Lima. Grato, obrigado. Gente, bom dia, Alfa e Tango. Say again, please. Yeah, good morning, this is American 5, Fox Alpha. We're parked at gate 10. We'd like to tow the aircraft to patio ramp 3, position 2. Confirm your solicitation, please. Yeah, we're gate 10, gate 10, and we'd like to tow the aircraft to apron 3, position 2. Okay, apron 3. It's approved. Okay, it's approved in part of taxi, American. Thank you. Tango 4. Informação Quebec, autorização de prazo. Dono 094, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Anteso 19, após ter conforme a rota do plano. Decola da 10, após decolagem em curva esquerda, na saída Momo, transição Froti. Transponder 5161, controle 119, decimal 35. Bom, 094, quanto é genético correto? Chama quando toca no 08. Salvador, bom dia. Golo 739, passando em Guiacé, visual está baixado, secado. Golo 739, bom dia. Livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 9 nós. Livre pouso, 10, Golo 739. Torre, Salvador, com a Mamapá, o Espetango Romeu, final estabilizado. O Espetango Romeu, bom dia. Confirme o seu site, pouso 10, 7. Pouso 10, 8, 9, 9. Próxima aproximação, como número 2. Autorizado, o Whisky Romeu, prossegue para 17. O Whisky Tango Romeu, repartidor, cancelamento. Está presente, cancelamento, Whisky Romeu. Whisky Tango Romeu, cancelado aos 1359, base pela direita autorizada, repartidor na final da pista 17. Base pela direita autorizada, chamaria na final da 17, Whisky Tango Romeu. Gol 1739, solo 01, direito, solo 1, 21, decimal 9. Direita, 219, no 739. Bom dia. Gol light. Golo 739, táxi via Alfa, reportagem para táxi 3 Juliette. Alfa, eu sou Juliette. Salvador, bom dia, tá 3191, diante da Quebec para o Rio Galeão. Está 3191, autorizado Galeão, nível 340, decola da 190, após decolagem, curva direita na saída da Euleda, após direto Rumi, após ser conforme a rota do plano. Transponder 5165, controle 199, decimal 35. 3191, está autorizado Rio 340, decola da 2, curva direita da Euleda, após Rumi. November 857, transponder 5165, controle 1935. Agora, 3191, quanto chama a condição, se não vem certo, sim. Chamada. Presente, meu comunicador. Ah, sim, por favor. Salvador down, American 229. America 239, go ahead. Yeah, please confirm we're clear all the way to apron 3. Aircraft on Juliet. America 239, approve the taxi until the apron 3. Okay, American 229. Bom, no 739, após a passagem da aeronave da América, está autorizado Juliette, portão 04. Após a aeronave da América, autorizado Juliette, portão 04. Gente. Autorizado, táxi após vinha, só está autorizado e livre corte ao parqueamento. Região 01, né, Torre? Graças a Deus. Som visual com o seu tráfego, por gentileza, mantenha-se afastado do eixo de decolagem da 90. O quadrão que você está com a patrulha Passo? Confirme. É a patrulha Passo, as proximidades da CIFRA, ao seu referido. Agora autorizado, mantendo a minha escuta, em breve será necessário que a senhora mande de imediato para a proximidade do ofício. Guardião 01, na presença, visto sobre o voo da base aérea. Silêncio, ajustar, se trovou na base aérea, patrulhamento, logo de frente, autorizado, guardião. Sobre o voo da Bajéria de Salvador. Aqui, né? Sobre o voo, aparato da Quebec está na frente. Voo 9094, está livre no 08, chama táxi. Autorizado, central a 4. Azul 4207, tá pronto, cópia? Azul 4207, autorizado Guarulhos, nível 360, via UP, Azul 10, Piraí, após segue conforme a rota do plano. Decolada 10, após decolagem curva à direita, na saída da EL, Leta, Motiva. Transponder 5167, controle 1119.35. Índia Serra, bastante cercado. 3198, bom dia. Na sua aproximação, apenas sair informação a um helicóptero sobrevoando a lateral da pista 1028, a mesma não interfere com a sua aproximação. Segue trem de pouso pista 10, avião Cuno de 0 graus, 9-9. A 319 na guarda, proposto. Guarda. Salvador, Salvador, voo 094 para o táxi. 180, alterna, 3 horas e 30 para o comandante. Voo 094, está autorizado. Táxi da ponte de espera 10, via Pátia, Índia. A ponte de espera Torre, 1895, ajuste 1063. Direito, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Fusão 9, 3, 1, 2, bom dia. Fusão Rador, bom dia, tá 3, 1, 9, 8, livrou na frente, bom dia. Tá 3, 1, 9, 8, tá aqui, Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, 3, 1, 9, 8. Então pode iniciar no 0. Tá, 3191 afirmo, tá após o gol, tá, autor, tá livre, chama táxi. Eu chamo a táxi, 3191. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Liberar o eixo da Juliette. Está autorizado Juliette para o gate 02. Juliette, gate 02, sim. Vai mandar a 93. Região 01, vento no 30 graus, continuando sem partir no solo controlado. Repórter. Coluna 094, decolou 15, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa voo, 014. Guardião da Lança, alvo. Guardião 01, seu salvo do número de picote, bom dia. Alfa 3191, tem 197, 3 horas e 40, alterna Campinas. A 3191 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão 0 via Patinga, no ponto de espera Torre 18, do sinal 95, ajuste no 093. Confirma o PLB novamente? 197. Na linha de coluna 0, Vento 3191. Para Momo e aguarda cópia. Momo aguardando cópia azul 2794. Novembro avistado, cheque trem, livre pouso no 7, vento 1, 30 graus, 89. Baixado e travado, autorizado pouso não, no 7, Eco do 4207, está autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via Índia. No ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0 no 3. 03 de Índia, ponto de espera. Livre corte parcial. Azul 2794 está pronto com a terra. Afirma, 2794 pronto com a terra. Azul 2794 autorizado barreiras, nível 160, decola da 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, rota conforme o plano de voo, transponder 5067, controle 199, decimal 35. Autorizado Barreiros, 160, decolada 10, primeira esquerda, saída Momo, VATAP, conforme rota 5067, transpondo 5965, ao controle azul, 2714, chamará para o push 10 de acionamento no próximo. Código 207, decolar 2000, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Bom dia, minha rainha. Fique com Deus. Bom dia, 3895 da Tom, informação Quebec, autorização Guarulhos 340. A 3895 prepara da Hélio da Morte, vem agora da cópia. A Hélio da Morte, agora da cópia. Informe Tango. Continua na aproximação, reporte para a emitida. Reporte para a emitida, vai tocar e emitir, Informe Tango. Gracias.

mas corre a chama quando pronto, no meio certo. Azul 4082, bom dia, quanto sua aproximação com o número 2? Continuar, 4082. 255, falo aos 3, são esses direitos, falo 1, 2, 1, 2, 9, 9. 2, 1, 9, 2, 1. Oxalé 6255, táxi de Alfa, reportante para a Juliette. Alfa, seu Juliette, 6255. 399. Oxalé, falado em posto, táxi de Alfa, 2. Posição 4, pushback acionamento. Confirma? É o Golo 556 na 4 para pushback acionamento. Está livre no 04, chama táxi. Chama para o táxi, Golo 556. Romeu Vitor Hotel Delta, prossiga. Vitor Hotel Delta, só confirmando, é sobrevoo em Pituaçu? Sim, te aguarda a cópia, o Vitor Hotel Delta. Fala, fala, do Fato. O Senai 6255 Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, Salvador, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, reporta antes da taxa Juliette. Antes da Juliette, 4082.